Mixtape. Profeta de calça larga. Eu sempre gostei de flores, mas nunca me deram flores. Talvez eu receba meu enterro um buquê de várias cores. Das poucas pessoas que realmente sentiram minha falta e que em vida reconhecem minhas virtudes e valores. Talvez eu sofra o que meu mestre sofreu, que padeceu, e ninguém na multidão se compadeceu. Até os seus o abandonaram quando na cruz ele morreu. Morreu sozinho, sentiu literalmente na sua carne um espinho. É, poucos por mim tem carinho, eu sei. Poucos amam a ministração do Juninho Lutero, eu sei. Pois muitos sabem que eu não vim quebrar nenhum mandamento, não. E sim fazer cumprir de verdade a santa e divina lei. Que os mercenários evangélicos distorceram no passado. Quantos irmãos iguais a mim sofreram? Joe Huss, Lutero, John Wesley, Martin Luther King foram fiéis até o fim e não se venderam. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar, ó Deus. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar, ó Deus. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar. Eu sempre gostei de flores, mas não espero flores dos novos inquisitores que me desejam horrores. Pulam e gritam no altar, mas não passam de atores. São maldição em nosso meio, gafanhotos devoradores que só pensam em grana, só pensam em fama, só pensam em mulheres nuas na cama e pensam que a Deus engana. São como porcas lavadas que voltaram pra lama, e essa lama se chama ganância louca, insana, herdada da igreja católica, diabólica, satanista, romana. Louvado seja Deus pela teologia luterana, que com 95 teses abriu os olhos de todo um povo num instante, abrindo alas para o que eu chamo de avivamento protestante. Porém hoje precisamos de uma nova reforma, mas não é teológica, se trata de uma mudança radical dentro de nós. Por isso continuo pregando e cantando, mas se me matarem, Deus levanta outro maluco para que possam ouvir sua voz. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar, ó Deus. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar, ó Deus. Recolherei todas as pedras que me jogarem e construirei um altar pra te adorar. Ministério de Lutero, irmão. Recordo-me daquela cena que parte o meu coração e parte também o coração de Deus, aonde Estevão foi apedrejado pelos fariseus, os religiosos da época. Estevão pregava a verdade do Altíssimo, querendo abrir os olhos dos religiosos, querendo que a igreja do Senhor progredisse. Infelizmente foi apedrejado, mas no momento que ele foi apedrejado, aleluia, os olhos espirituais dele se abriram e ele viu no céu o Senhor Jesus, assentado no trono de glória, com os braços abertos, esperando o Espírito dele, que seria recompensado por toda a boa obra que ele fez aqui na terra. Glória a Deus. Recolherei todas as pedras que me jogaram, Senhor, e vou construir um altar para te adorar, Deus. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Mixtape. Profeta de calça larga.